baile mais famoso do Brasil chega pra você. Em performances indescritíveis, vem daí Homem do Alô. DJ Dom Máximo. Máximo. O domínio do Carabao. Agora está com você. Cadê o grito da milhares de mulheres sinceras aí? Canta pra mim! Alô! Fala pro teu ex que é assim, ó! É a última vez que me pego pensando em alguém que não pensa em mim tão bem. Juro que eu vou te esquecer. É a última vez. Desejo que isso acabe bem. Eu fico sozinha também, esperando você me ligar. É a última vez que eu fiz de tudo por quem não me amava. Que eu ligo chorando pela madrugada, porque dei meu amor pra quem só brincou comigo, porque me apaixonei por alguém que está dividido. É a última vez que estou convencida. Estou bem com você e não bem comigo. Eu te amei e te me esqueci. É a última vez que estou convencida. Estou bem com você e não bem comigo. Eu te amei e te me esqueci. Mas é a última vez. Aí, DJ Tom, solta som. Joga lá pra cima, só quem tá solteiro, só quem tá feliz. O Tom Máximo chegou no Furioso. E vai girando, vai girando, vai girando, gira. Três, vai! animal vai te pegar. Segura esse vaqueiro, o animal vai te pegar. Dá-lhe a chicotada, o cara bota furioso. Dá-lhe a chicotada, o máximo vai te domar. Dá-lhe a chicotada, o cara bota furioso. Dá-lhe a chicotada, o máximo vai te domar. O rei do norte, ele sacode. DJ do máximo, o homem do alô. O rei do norte, ele sacode. DJ do máximo, o homem do alô. Decide de uma vez. Lembra dos beijos, dos nossos momentos. Eu vou te convencer. Passe e vou. Nunca te valorizou. Ela nunca te amou. E você com essa dúvida me deixa maluca. Assim eu vou pirar. E eu te decide, vai. Pelo amor de Deus, mete o pé. Está difícil te entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. E aí? Diz que és minha paixão e ganhei só ilusão. Fui um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Você é... Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Mete o pé! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Acho que te perdi pra ela de uma vez. Mas você lembrou do que a gente fez. Dê outra chance ao nosso amor. Pensei que você ia me abandonar. Me deixar sozinha, me fazer chorar. Que bom que você voltou. Mas tá na cara que você tem outro amor. Tá na cara que você nunca me amou. Se você quer o meu amor, você vai ter que rodar. Rodar, rodar, você vai ter que rodar. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, roda, roda, roda. Aí, DJ Du, solta som. Esse cara balcando, chega na Vila Sorriso e esse Du. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Máximo. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, eu tava com saudade de... Sofrendo. Hoje eu vou pegar bem leve, né? O doutor me liberou hoje para vir tocar aqui em Guaraci. Ainda estou me recuperando, mas graças a Deus, já melhorei o bastante. Só Deus estar aqui em cima do Carabal, para mim, é o santo remédio. Muito obrigado às pessoas que mandaram mensagem de melhoras para a gente. Sabe que a gente não é uma máquina. A gente é uma máquina tocando. Mas também por trás dessa máquina tem que ter uns reparos que a gente tem que fazer. Não estamos muito 100%, mas graças a Deus a gente está aqui hoje para fazer o que a gente ama e que a gente gosta. E quando a gente fala que a gente ama, é porque a gente não está mentindo não, né? Você já amou uma pessoa e já jogou até indiretas lá no seu status? Já! Foram tantas indiretas, eu não percebi. O amor da tua vida tá aqui, ó. Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Que eu vi as minhas queixas, nunca me dizia não. Nunca disse se eu estava. Tem gente que perde a chance de ser feliz, não é? Eu perdi a chance de ser feliz. E eu perdi. Eu perdi você. Mas todos os abraços que eu ganhei. Eita, Carabal! De alguma forma, pensando a Deus. Tom Máximo. Primo MZIC, sucesso. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor? O que tu tomou? O que você tomou? Carabal. Quanta audácia você tem de imaginar. E aí? Eu vi sua voz, faria eu reconsiderar. E o que é que ele fala pra você, meu amor? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Não bata de frente. Oh, oh, oh. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Então? Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram uma vida e outros só um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando. Diz aí, meu amor. E quem nunca falou, fica com Deus querendo ficar. Amor se cuida, querendo cuidar do amor. Quem nunca falou, some daqui, doido pra segurar. Quem nunca falou, acabou se acabando de chorar. A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Passa um pouquinho aqui atrás, MTEC. Que nunca pensei. Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. E aí? Não sinto o mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão. Pra onde é que tu vai? Eu vou pros braços de outra pessoa. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Me leva pra casa, filha. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Fala pra ele. Oh, oh, oh. Ah, laioteiro. O amor sempre fui contido e agora estou perdido. Oh, oh. Tem gente que perde pra dar valor quando perde, não é? Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. E a família Ferreira, lá de Colares, sei, aqui com a gente, forte abraço aqui do Tom. Sempre a pessoa errada e o amor que ganhei, só eu sei. E o Charlie? Não valeu nada. Ele gosta dessa! Quando você foi embora, eu disse pra você, e esse cara só vai te fazer sofrer. O pix que o Charlie deu pra ela foi grande. O amor que eu te dei, ele não vai dar. Aposto que um dia você vai voltar. E aí, coruja? Vai pedir arrego pra ficar comigo. Cadê o GPI? Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão. E descobrir que ele é só ilusão. Porque nem faz amor como você queria. deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. Poxa, abraço aí, o professor Sandro e a professora Márcia. Tá aqui com a gente, forte abraço do Tom. Então me já curtiu do Carabao? Aqui. E te dou o amor que ele não te deu. E essa vai. Renato pra Lide como amor. Quando me amar de novo, você vai lembrar. Minha amiga Daisy Bronze, lá de Santa Catarina, tá aqui no Carabao. Sempre você sou eu. Eita, Daisy! Quando você pediu pra terminar. Oi. Quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar. E por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. O amor eterno, Tom Máximo. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Nessa solidão que existe em nós. E a solidão? Solidão de palavras vazias em nome do amor. Em nome do que foi e não do e o Tubarão Ryong do Tapanã. Galera de Colares, alô Johnny, Ediane e o Emerson e o Wellington. Não se acende o olhar a cada gesto seu. Eterno pra quem ama. Agora pra quem não ama, meu irmão. Ainda mais quando ela descobre que tá sendo traída. Minha namorada já está sabendo. Oi? Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. E a Solange Neto, Souza, Babá Carol, Ludmilla e Ananda. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Tu quer? Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Pague esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. Não acredita nessas mentiras, meu amor, porque quando um homem começa a ter duas, aí minha filha, um dia ele vai pagar tudo isso. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, assina que acabou de ver nessa cama. Não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Canta, canta pra ele ouvir, canta, canta, canta. Não quero outra chance, sei que não. Você errou, se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis. Olha o cansa, meu irmão. Me menti, pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Tom Máximo, puxa aquela do baile que eles conhecem. Onde está você? me esqueceu. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Máximo. E essa paixão, como é que é? Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nessa vida, eu já não aguento. Ah, alô! Sai por aí pra lhe procurar. E pelos bares da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Thalita Nunes, Márcia e o Maicon Safira, tá aqui com a gente. Alô, Thiaguinho e o Rex. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. O Osso do Leão. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. E essa aqui, ó! Na fonte dos seus olhos. Eita, Carabal! No céu beijo molhado. Mata! Vou matar minha sede. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me enganar. De carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Me conte sua vida sem guardar segredo. E o aniversário do Renan da Quinta do Uísque. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo à luz do sol em noite de lua. Vem, se é pra vir, então vem. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Carabao. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E amigo Danilo da MD Sonda Soluções. Alô Denilson e o Vitinho do Croco. Eu vivi procurando você, esperando. E o doutor Trolho do Barreiro aqui. Alô Trolho, sempre. Nunca mais querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Oi. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. E a Dani tá aí, mortadela. Que coisa mais louca, beijar sua. E amiga Dani Baralhes, sempre. Um abraço pra você, Dani. Um abraço aqui no Carabao, tá no quintal da casa dela. A Eli, Felipe, Farias. Me vira a cabeça. Toda a família hoje aqui com a gente. Meu bem. Fala. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Deixa que eu entrego pra você. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. E o meu zagueiro do Fluminense, Vitor Mendes, tá curtindo o Carabao. Tudo que você presente, eu sou Carabao. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do começou a doer, mortadela. E agora? Agora que eu não tenho medo. Meu amigo Cacho da Elétrica tá aqui com a gente também. sempre pelos lados do nosso animal. Alô, Castro! Rochero da Pedreira! Ele tá na área, meu irmão! E o Casal Pérola! Sempre aqui com a gente! Oi! Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória, procurando o meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. De Caruta, Pera Maranhão tá aqui com a gente. E aí, Paulinho e o Pax? Fora desse fingimento. E a Cláudia, ela aí? Alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Carabal. Cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro máximo amores fracassados, muitos momentos tristes. Desilo. E amigo Louro do Caixa Som tá na área. Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei, mas ela havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana, e o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. DJ Mortadela vai entrar em ação, já já. Vem, vem ser a minha cigana. Ilha Nova, Leonardo Costa, Alfredo e toda a comitiva aqui no Carabá. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, por favor, meu amor, aonde ela está, Vascão, conte logo uma história. Sempre desbicha um papo legal. E a galera do Vascão! Isso é um abraço, amora. Eu quero é. Um abraço aqui do Tom Máximo. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. E amigo Gessé da Tapiocaria Regional, o mais novo patrocinador do Ibirapuera. E eu vou encontrar. Até o Alan tá serrando a tapiocaria, meu irmão. Nave do amor infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está,

no baile do Carabao. Paraenses, escutem. DJ Tom, agora de frente com você. Toma área, Doquinha! Deixa eu te amar. Carente de amor, é como eu estou. Vem, o efeito do remédio tá passando. Bilu, bilu, por favor, quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do meu amigo Carlos Kelly, Marquinhos e a Lia, a sobrinha do Baruito tá na área. Bora pro chão! Que é tão bom. Ai, ai, ai, ai, ai, não atrapalha, não atrapalha. Ai, ai, não grita, mulher. Gato está morando em meu quintal. Canal no YouTube. O máximo, máximo, máximo. Você já errou um dia? Eu também já errei. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. E o Thales tem 2 anos, filho da Thalita. Já é fã do Carabao. Com relação ao nosso amor. Seu sentimento brinquei e você me castigou. Uhul! Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Eternamente junto com a Paty e o Neildon. Cate Silva. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Alô, Manu. Gente se encontrou. Máximo. Não aconteceu. Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Aí o tamanho do você sem querer por mim esperar. E amigo Diego da Chipe tá na área, mortadela. Você, saudade dele. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. E amigo Olaf do Rock Sem Fita na área. Foi premeditado. Você nasceu pra mim. E aí, DG? Pra você. Você nasceu pra mim. Eu pra você. Música. Carabau foi feito pra você, com muito amor e carinho. Amor que vai é saudade que vem. Quando eu conheci você, quando conheci você, logo me apaixonei. Máximo. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demora, não demore tanto. Por quê? Sempre sozinho vou chorar. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. E o Tubarão, e onde DG do Tapanã, tá aqui com a gente, comandante Natan e a primeira dama. Alô, Gabriel, o Amaral e Andressa Lima. Não demora, não demore tanto. Sozinho vou sofrer. De mim, o amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar. Chora pra mim, vai. Até você voltar. Nunca vi tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque te amar. Bora, Tiaguinho! Em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. De Santo Bronze! Aqui no Carabá! Sempre! Teu sorriso é sempre o meu. E a bengola tá na área, papai! Aqui! Cintilante, mais perto. Você tem o dom de iluminar como o sol. O Alan. E a mais bela luz do luar. Alô, Coxinha, a Monique, Arielle, o Alex, todo mundo aqui do Carabau. Por isso vale tentar, amor. Carabau. Tentar amor. Quero viver a vida como eu sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Gritar com o mundo. não te deu valor, filha. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Bora, GPI! Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas. Planejado, gatinha! Branca! Lá de Garotapera! Pois meu coração sente mal te cantar na canção, te cobrir de paixão. Oh, me tocar em tuas mãos, descobrir. Raul! E a Joana Brandão! Vem curtir Carabao! Pra dançar nesse som e sentir. De emoção. What? Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Bora curtir ele. Eu vou pedir pro pop só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo como opção. E ouvindo fruto sensual só de um vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo como opção. E ouvindo fruto sensual opção. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Pop som, pop som, pop som, pop som. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. O aniversário da, do Renan da Quinta do Uísque. Nosso amor é lindo e grandioso. Já já os parabéns. Não imagino amor porque. A gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Vem, DJ Tom Máximo, dá-lhe aquele alô que o Brasil conhece. O clima do casal não é mais a mesma coisa. Tento te abraçar, mas você não quer. Não quer, filha? Não sei porque você mudou. Deve ter outra. E o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. O que ele fez? Me traiu. Com quem? Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. O quê? Me traiu. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Deixa o som te levar. tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Ela só brincou, não foi? Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de regulada. Agora vem se arrepender. Se você. Eu vou abaixar o som e a Vila Sorriso vai cantar. Canta aí que eu quero ver. Um, dois, três. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintava de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Casal Pélula! Ela tá arrebentando nas redes sociais, papai! Bora, Lili! Pra cima, pra cima! Vai, minha loura! Sabe de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu. Hoje o Alok tocou essa aqui, ó! Por quê? Você me machu? Porque simplesmente é o Carabau. E consequente da sua decisão. Canta Harrison Lemon. Diguis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei? Encontrei minha felicidade em outros beijos. E agora? Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo, Máximo, Máximo, Máximo. Tem mulher que sonha ser feliz, encontrar aquele homem bonito, cheio da grana. Pois é. Só em sonho não, filha. Você vai cantar essa música aqui pra mim. Ou você vai cantar pra mim ou vai cantar pra ele. Escolhe aí. Por tanto tempo procurei. Chora à noite? Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei, como não lembrar. Eu sinto que você não quer, tem medo de se entregar. Como eu quero você, e pra onde lá do Paquetá aqui com a gente no Carabao. Vamos lá, filho, pau na máquina. Te apaixonou? Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. Como é que é? O teu jeito de ser me enlouqueceu. Um abraço a Márcia Neguinho das comidas típicas da Orla de Guaraci. Aqui já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Valor? Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. E amigo Danilo, o dono da MD, solta de Guaraci. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. E aí, meu parceiro Muralha? Tudo que eu mais preciso é te conquistar. O trole do Barreiro mandou um zap pro Mortadela, disse: toca aquela sequência aí, diz pra ele tocar aquela sequência. Porque brigamos, sei que foi tudo um engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar. Uhum. Foram tantos planos, pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti, amor, preciso de você. Cê vai dizendo que é o fim, vem ver como eu estou sofrendo. Choque! Diz pra mim, vai! Me diga por que não pensa mais em mim. Acabou o Pix. Não diga que já me esqueci e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Estou em nosso amor. Levanta a voz, quem sabe canta aí. Olha, vou te provar. E a noite, e a noite? Toda noite ele chora, esperando a sua volta. E o meu coração, e você deixou de lado. Você deixou de lado. Tudo bem, vou confessar. Tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu. Sei que às vezes eu jurei uma coisa séria, sem mentiras, mas vacilei, perdeu o amor. E a melhor amiga da tua mulher? Sua melhor amiga. Meu caso escondido, você não percebe que passo com ela várias noites a nos amar. Se eu bebi, posso jurar. Eita, tão massa. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém mostrando seu retrato, isso é conversa. O que, meu amor? A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro. Minha filha, se esse teu ex tá te perturbando, manda ele pegar o beco, vai, vai. Já esqueceu ele? Acabou o Pix. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Segue! Tu sabe que para, o meu mundo para. Quando estou sem você, quando estou sem você. Isso acontece, o homem enfraquece. Mas não foi nada sério. Não foi nada sério. Tu, quando soube, tirei de mim meu amor. Agora é de qualquer um. Pedi pra voltar. Só as mulheres, vai! Na, na, na. Quero um conselho, procure outra. Hoje eu mudei, não sou uma trouxa. Oh, oh, oh. De mansinho, vai! De mansinho, tento fugir de você. Ouço o som que vem me envolver. Deixa em tudo que me falou. Você brincou com meu amor. Me Monteiro. A procurar. Renan. Fogo, assado da cremação. Te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente essa ilusão. O homem tá com tudo, mortadela. Sempre te amei e me preocupei. Eu acho que eu vou trocar de carro essa semana. Me troca, eu só me machuquei e sozinho aqui. Canta pra mim, meu amor, canta, canta, vai. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te mago. Lindo da sucata. Agora eu sei que me enganei vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei vivendo essa paixão. Oi. Triste, solitário no escuro do meu quarto ouvindo a nossa canção. Toca do máximo. Félix veio lá de Outeiro comemorar o aniversário dela aqui no Carabao. Aqui canta, meu bebê. Thank you. dividido aí, hein? Estou dividido entre o meu amor e a mulher da paixão. Desde que ela voltou, o aniversário do Renan da Quinta do Whisky. Já não sei mais o que é certo. Vamos, Gage, aí. Difícil meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho.